pé na porta, puxa o cão, como é que é? A noite tá macabra, a ratoeira tá armada, dispara, morre gambé. Pois aqui se paga sapo, leva um troco, tiro no coco. Tentou estancar, meter estopa, mas já era tarde, agonizou com o sangue da própria boca. Se não morreu mais, tá mal, vai se alimentar de canudinho, queijo coalho no hospital, a brincadeira acabou. A humilhação ninguém aguenta, vê os ratos na rua engatilhando a ponto 40, inibindo o trabalhador, se achando superior. Ó, meu Deus do céu, joga por terra meu ódio e rancor, pois pra verme não me importa se é inocente ou com barba de família ou viciado, pois na noite todos os gatos são patos, cê tá ligado. O único senhor tá no céu, seu ratinho safado. Come bosta, cheira pica, seu bando de arrombado. E olha lá os olhinhos vermelhos, fumaçado na trincheira. Mais um maluco armado, armando uma ratoeira. E pode pôr chumbim. Hoje, chumbim no queijo, que hoje é sexta-feira. É uma ratoeira, de olhos vermelhos, camuflados na trincheira. Tem rato na quebrada, prepara as ratoeiras, role ponte, fura farda, libertação sonora, defendendo a quebrada, listo rap, inspiração letal, recanto nossa casa, de qual que é gambé, não amasso meu boné, desembaça no meu bolso, não tenho o que você quer, invade a favela pagando de Robocop, mas se caga quando vê os moleque de escopeta agora, não tem inocente algemado, refém da covardia, hoje bandido de nove, chove miolo de polícia. Você não tem medalha, é só as mira laser, com bala de teflon que atravessa colete. Um salve pras favelas, um salve pros presídios, pros barracos, distintivo do rato já virou lixo. Pode ter minha cabeça, não vai de bandeja. Zap é nossa firma, preparando as ratoeiras. Chupi no queijo, que hoje é sexta-feira. É uma ratoeira, de olhos vermelhos, camuflados na trincheira. É uma ratoeira, chupi no queijo, que hoje é sexta-feira. É uma ratoeira, de olhos vermelhos, fumaçados na trincheira. É uma ratoeira, prepara as ratoeiras, que hoje é sexta-feira. Porneia na fogueira, não cola a beia, desce a ladeira. Essa é minha quebra, olho nos caveira. Recanto seria mil graus, chavão nos bota preta. O corre é louco, lucro submundo. Espírito de porco, falador, rueira sem seguro. Não tem herói ali, aqui quem faz é nós. Ciclopes tribado, contenção na camela, veloz. Lá vai besouro, abre o olho que tá osso. Coringa não tem vez, assou no rádio, bandido de novo. Nem cedo parmesão, chumbinho tá na mão. Corre na contramão, mas é o crime, então se liga, zão. Não deixe que roube sua presa, rueira, neblina, erva da Jamaica, passa raio nos polícia. Chumbinho no queijo, que hoje é sexta-feira. É uma